Branco. É corredor. Seis. Terraço, malhando e fazendo amor. Aonde você quer chegar? Porque esse medo todo, a gente já se conhece muito bem. Eu sou seu norte, seu sossego, seu oposto. Se eu sou brisa, você é um mar. Se for sol, sou chuva pra molhar. E se duvidar, em um minuto eu mostro certa maneira de te amar. Porque não cola na minha boca esse sorriso. Assume que eu sou o Vinícius do seu juízo. Você fala que me ama e na hora esmete. Mas se embaralha toda só com pensar na gente. Porque não cola na minha boca esse sorriso. Assume que eu sou o Vinícius do seu juízo. Você fala que me ama e na hora esmete. Mas se embaralha toda só com pensar na gente. Você quer chegar, porque sem medo todo, a gente já se conhece muito bem. Eu sou seu norte, eu sei que seu oposto. Se eu sou brisa, você é mar. Se for um sol, sou chuva pra molhar. E se duvidar, em um minuto eu mostro 60 maneiras de te amar. Porque não cola na minha boca esse sorriso. Assume que eu sou o fim do seu juízo. Fala que me ame na hora de ser. Mas se embaralha toda só de pensar na gente. Porque não cola na minha boca esse sorriso. Assume que eu sou o fim do seu Luiz. Cê fala que me ame na hora de ser. Mas se embaralha toda só de pensar na gente. Porque não cola na minha boca esse sorriso. Assume que eu sou o fim do seu juízo. Você fala que me ame na hora de ver. Mas se embaralha toda só de